Para 3.000 pés, 9223. 3.000 pés, 9223. Azul 9233, segundo para 2009. 2009. Repórter estabilizado, informo que há um tráfego, tráfego que irá precisando da aproximação, é um Alfa 332, está com 1,609 graus de redução nessa posição de 1 hora 10 minutos. Sistema de soco tráfego reduzindo, vai informar estabilizado, descendo para 2037, azul 9233. Mike X-Ray Lima, que chega pra torre. X-Ray Lima se encontra na posição 12 do pote 1. Perdão, 14 do pote 1. Solicita autorização de Geral os motores em marcha lenta por 3 minutos. A infra-aero já foi informada e autorizada. Mike X-Ray Lima, para giro no pátio, chame o São Salvador, 121, 10 Palmares. Ok, obrigado. Salvador, muito boa noite, azul 9223, final de 8 milhas, taxa 110. Azul 9223, ajuste 017, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Excelente, 107, continua a aproximação 9223. Ground at 33, repeat by the right, contact to ground 121, the small line up. Repeat to the right, ground 121, the small line up, 32. Azul 9223, autorizado pouso, pista no 0, vento 1 no 100.0, medo zero. Sente azul 9223, pouso na 1 no 0. Foi uma versão forte no Brasil, a Ferrara. 1 milímetro. Vento. Dois, três, não falam os três, meia. partir de ingressar na Alfa, chame o solo 121, decimolado. Você já tinha que minha sua formação na apresentação? Pensando no localizador, escuta a partir de 1,5,9,2,3. Sim, novamente? Também entrei no meu diário sem identificação, chegando ao meu mais um autoritário. Vou direto o TAP, deixa para o nível de voo 050, altímetro 017. Primitivo, o meu 390 é autorizado voar direto do meu, deixa para 2 mil pés. Reporta estabilizado no final do procedimento de aliança que se liga a pistola zero. Rodrigo sem identificação, chegada para média não autorizada. Voe direto para a posição ITAP, desça para o nível de voo 050, QNH 1007. Número 96, sem identificação, chegada para o meio não autorizado. Essa via chegada para o nível de voo 080, QNH 1007. Autorizado. Number 3. Tenha 310 completa final de semitônio, frequência 1-8-6-9-5. Para 2.10 altímetro no 0.7, autorizado o final do procedimento e aliás, exigindo a pistola 0, reporta estabilizado. 0096, desce para o nível de voo 050, altímetro 0067. Papa Uniforme, cheio de acionamento, reporte pronto para o táxi. Funciona a 310 no Fala 56. Pela direita, chame São Salvador, 121 da Himalaia. Passou o Fala na Fox Press. 09,6, deixa via para 3000, para esquerda da 107. Uno 096, reduza para 1909. Eu fico prato de posição de 12 horas e 7 minutos e meia. É o RP 330 com 1809 de grande pedindo adição. Eu sou para mim, me pede alguma autorização para o IOS 096. 2000, reduzindo para 190, bom, então as meias. Final chão torre, frequência 98 do sinal 95. 1096, autorizado ao final do procedimento ILS e da pista 90, reporta estabilizado, completa redução para 1809. 1090, reportará estabilizado, vamos dar mais tempo. Santa 3662, Nova Rosela. Santa 3662, boa noite, ajuste no 07. Avistado, pouso autorizado, questão 0, vento 130 graus, 07 baixo. 17 mil e pouso Nova Rosela, Santa 3662. Vamos correr aqui atrás, aqui, bom, 096. Zero nove meia, completa sinal de sanitário, frequência 1895. 096, daqui a pouco. Tem algum 096, já estamos reduzidos, uma milha de sombra, baixado, travado, estabilizado. Voo 096, boa noite, ajuste no 07, continua a aproximação, número 2. 17. Gustavo Melo, Solo 09, direita São Salvador, 121, décimo 9. 219. Telefone autorizado, ingresso, retorque, aliado e pronto. Estou 7. Telefone utilizado da Colapso, pelo 7-21-40 graus, 09 graus. conforme decolado aos 1-4. Confirme que fez? Seja ele na 1-7. No uniforme, curva à esquerda, poste na perna da pista 1-7. Esquerda, recuperada do vento da 1-7, o Delta Protônico. Uniforme, gente, da galera base. Conta na página da base, da companhia uniforme. Go on 344, listen to 2,000 feet without restrictions. Coming to 07, clear the LSC XA final approach for 010, com status. Roger, speed down 2,000 feet, get an LSC X-ray runway 10, for your back when traveling, so 1344. 1344, fly direct to Duna. Clear direct to Duna position, so 1344. Uniforme, autorizado base, corte na final pista no Sérgio. Reparar na final 1-7, é papai Uniforme, avistado e autorizado para que remete na pista no 7 vento 1400-0092. Rafael informe, Tucano RMTS 21, confirme 17. Tucano RMTS 21, confirme 17. Tucano RMTS 21, Rafael informe, curva esquerda, terra do vento, pista 17, pode perna do vento. Autorizado a alinhar e manter o estilo zero. Final pista no 7. Livre base, reporta final no 7, da forma. Grande Salvador, cordial boa noite, 2795 da Azul, mantendo 190 com a informação Vita. Azul 2795, atendo a identificação, está 65 milhas nordeste de Salvador. Serviço radar, vou entrar na posição. Pelo, além de ficar chegada a bordo. Altímetro, Salvador 1097, reporte para o vestido. Quando o pelo está presente, com